É o Fad. Fé na gangue, pai. Yeah. Minha vitória não foi sorte e fácil, se é isso que eles acham. Sem herança ainda e foi por acidente. Grana fácil, vem balas, me abaixo. Só nós sabemos o que é melhor pra gente. Mas que o medo de morrer é viver em vão. Mas que o medo de morrer é viver em vão. Mas que o medo de morrer é viver em vão. Que Deus me proteja enquanto eu volto da missão. Tô assumindo o risco de ser feliz muito mais do que só rico. Sem falar no sacrifício. Minha vida andou só depois do quinto disco. Rimar à toa é desperdício. Sem saudades do início. Pouca grana, quase tudo mais difícil. Querer sair da merda é bem mais forte que meus vícios. Rastejar não é opção, mesmo se eu tiver ferido. Pior que a caminhada é sofrer de não ter ido. Pior que isso e falso é aturar falso sorriso. E amor de quem eu amo já é tudo que eu preciso. Estrada longa, aproveita a viagem. Que o destino é distante daqui. Avisa em casa, eu vou chegar mais tarde. Mas tô voltando pra te ver sorrir. Minha vitória não foi sorte fácil, se é isso que eles acham. Sem herança e nem foi por acidente. Grana fácil, vem balas, me abaixo. Só nós sabemos o que é melhor pra gente. Mas que o medo de morrer é viver em vão. Mas que o medo de morrer é viver em vão. Mas que o medo de morrer é viver em vão. Que Deus me proteja enquanto eu volto da missão. Se a raiva que te move tá correndo errado. Pouco no seu bolso, poucos do seu lado. Não morri na baixa, sou abençoado. Pior que ter parado é nem ser lembrado. E é disso que eu tenho fugido. Silêncio é o prêmio pros que ficam esquecidos. Rap frio sem sentido. Um milhão de sonhos, vários corações partidos. E é foda, né? Parei de ouvir as vozes na minha mente que tentavam me atrasar. Eu sei que é foda, né? Mas o medo da queda, na verdade, é o que te impede de voar. Aprendi com Big, Martin, Luther King que o importante disso tudo é ter sonhado. Ter um jardim pra que a minha filha brinque. É pra isso tudo que eu tenho trabalhado. Minha vitória não foi sorte fácil, se é isso que eles acham. Sem herança e foi por acidente. Grana fácil, vem balas, me abaixo. Só nós sabemos o que é melhor pra gente. Mas que o medo de morrer é viver em vão. Mas que o medo de morrer é viver em vão. Mas que o medo de morrer é viver em vão. Que Deus me proteja enquanto eu volto da missão.